Eu ando na contramão do mundo. Eu fujo de toda tentação pra não pecar contra ti e não magoar o teu coração. Eu vejo pessoas vindo em direção. Não paro, não posso perder a visão de um adorador, que o alvo é somente te buscar. Estou em busca de algo que ouvidos não ouviram, que olho algum jamais viu, que nunca chegou ao coração humano. É o que Deus tem para mim. Eu vou caminhando rumo a Jesus. Se quiser vir comigo, vamos andar na contramão do mundo. Na contramão do mundo. Na contramão do mundo. Na contramão do mundo.